sei, eu te amo. E a tua vida presente uma opção. Muito facilmente foi que elegiste luz a tinieblas, obvia eleição. Sombra que te adormeció, mas continuaste, no te detuviste, ya que te caíste, tu fe te levantó. Tu vas pra vida.